Começando o Nerd Patriarca de volta e hoje cagado ensaiado a live action de animes. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. Só aquele capaz de sobreviver a 7 dedadas tem o direito de se chamar Punho da Estrela do Norte. Hoje eu tô aqui com o Everton. E Dragon Ball Evolution é uma ofensa à humanidade. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Once in every generation, there comes a perfect killer. An assassin who never fails. They call him the Freeman. Patriarca de volta e hoje vamos voltar ao nosso querido quadro Cagada Ensaiada. Dessa vez a cagada que escolhemos foram adaptações para o cinema de animes famosos. Sim, Hollywood sempre tenta adaptar outras mídias, né? Então a gente já fez cagada ensaiada de adaptações de games, já fez cagadas de super-heróis, são adaptações de quadrinhos e hoje a gente vai fazer adaptações de anime. Só pra deixar claro, são os live actions, na verdade, produzidos no ocidente, né? Às vezes tem uns animes que não são nem tão famosos assim, né? Mas a gente pegou as adaptações de animes aqui no ocidente, no, sem contar as feitas no Japão, né? Ah, sim, com certeza. Você vai ficar pra uma outra história. No Japão, todo ano sai, por exemplo, se ano 2017 saiu um 2017, saiu muito filme live action de anime, mas a gente escolheu os filmes adaptados pelo ocidente, né? Pela visão americana, pela grande Hollywood que conhecemos bem. Enfim, vão ser 5 filmes, como todo cagado ensaiado, e vamos fazer na ordem cronológica da tosqueira, beleza? Ok. Prontos, porque eu tenho certeza que foi difícil assistir esses filmes. Ah, e só pra gente pontuar, eu acho que vale, nem todo mundo aqui é conhecedor, assíduo de todas as obras de anime dos filmes que a gente vai comentar, né? Então, é mais a gente pegar o filme e saber que ele é ruim, por isso que, e saber a origem dele, que é um anime ou um mangá. Por isso que a gente escolheu. Não em termos de comparar exatamente o que acontece no anime e o que acontece no mangá. É assim, o que a gente sabe do básico, né? Então vamos lá, vamos começar, né? A gente vai começar em 95. Na verdade, a gente tem 2 filmes em 95, então o primeiro vai ser Crying Freeman, Combate... o título em português é muito foda. É Combate às Lágrimas do Guerreiro. Eu gostei desse título. Eu também achei bem, bem complexo, bem interessante. O filme saiu em 1995, é baseado no mangá Crying Freeman, e é uma produção conjunta, então é uma produção... Nossa, como tantos países podem fazer um filme tão ruim? França, Canadá, Estados Unidos e Japão, tem gente de todos esses países fazendo esse filme. E o filme foi dirigido pelo Christoph Gans. Ivaldo, fale uma obra de Christopher Gans. Tem o Inimigos Sempre Voltam, A Era Sangrenta e O Retorno dos que não foram. Acho que 3. São esses 3 filmes. Isso, você errou todos. Merda. Ele fez. Eu vou te dizer um filme que você assistiu, que é o Necronomicon, de 1994. Ele fez esse filme. Ele é o diretor de... Olha só. E ele é o diretor de Silent Hill, o primeiro Silent Hill. Caramba. Que não é um filme tão ruim, né? Não, pô. Um bom filme, por sinal. E tem um filme também que eu não sei se você lembra, não sei se o Everton lembra, que chama O Pacto dos Lobos. Você lembra desse filme? Porra, eu adoro esse filme. Então, ele é diretor desse filme também. Caramba, Ivaldo, você gosta do Christopher Gans? Olha. Viu? E esse diretor, ele tinha um projeto de adaptar Onimusha pro cinema, mas não foi pra frente, né? Não sei porquê, deve ter sido alguma coisa. O protagonista seria o Marcos da Cascos, cara? Olha só, hein? Começou bem já. Que, por sinal, é um dos personagens que a gente comenta no nosso primeiríssimo podcast, hein? É verdade. Participa do Double Dragon, clássico filme da Sessão da Tarde, e o Mark da Cascos é, sim, o protagonista desse filme. Agora, só rapidamente pra gente pontuar da onde que é a fonte desse filme, né? É um mangá e anime de sucesso, né? Que ele era um... O roteiro é do Kazui Koike e os desenhos é do Ryoichi Ikegami. O anime, ele passou no Japão de 89 a 92 e ele era marcado por cenas de sexo e violência. Era mais adulto, né? Então, exato. Eles pensaram em trazer isso pro filme. Mas do que se trata Crying Freeman? Primeiro, o filme é ruim, obviamente. Todos os filmes aqui são ruins. Mas, pontualmente, o que faz que vocês acharam que o filme é uma... Por que ele é uma cagada? Eu não sei se vocês chegaram a assistir. Eu assisti o primeiro OVA, que eu não me lembro, Vinícius, só pontuando. Eu não lembro se é um anime ou se era... ou era só apenas OVA. Eu assisti um OVA, o primeiro OVA. Que, por sinal, ele foi onde o filme se baseou. Praticamente no primeiro OVA. E, cara, o anime eu achei meio parado. Bem parado. Mas que tem as cenas de ação, mas aqui é antigo também, tudo bem, a gente entende. Agora, o que me fez a primeira coisa que eu pontuo sobre o filme ser ruim é que eu nunca vi um filme onde tem assassinos, tiro, facada e bomba dá tanto sono que nesse filme deu, cara. Eu fiquei impressionado. Ele é muito parado, velho. Eu acho muito parado esse filme, cara. E rapidamente, só pra concordar. Complementar. Nossa, ainda bem que você tá comigo aqui. São OVAs. Não foi uma série de anime, são OVAs. Cara, assim, ele é um filme dos anos 90, né, cara? Então ele tem todo aquele aspecto de ação exagerada, aleatório, que o cara atira com uma sniper num carro, o carro explode, essas coisas, sabe? E tem realmente uma parte no meio que, mano, dá muito sono, velho. Porque ele começa o personagem principal é o agente chamado Freeman, né? O Brian Freeman, lá, que ele é um matador de um clã do dragão, que é um clã que protege a China, alguma coisa assim. Exatamente. E a treta principal no filme é contra a Yakuza, né? Uhum. E tem uma parte do filme que o personagem principal, o Mark da Cascos, ele faz um cara que ele é um japonês, né? E eu não entendi direito como ele virou um assassino pra máfia chinesa, porque ele fazia vaso de argila e se tornou um assassino, tá ligado? Exatamente. Esse filme, ele é pontuado por muita aleatoriedade. Tem muita coisa que você não entende. E o engraçado é que no OVA é a mesma coisa. Que de início não se explica, mas como o OVA tem vários episódios, são vários OVAs, então acredito que tem algumas coisas vão sendo explicadas, ou adicionadas, então faz um pouco mais sentido. Nesse filme, tem tanta coisa jogada caralha, e pelo fato de não ter a sequência, que você não entende. Por exemplo, no início do filme, você vê o cara aparecendo, matando, olha pra menina, some, do nada a menina estoura champanhe com um quadro, já se apaixonou pelo cara que queria matar ela, e o filme segue daí. Então é um filme meio confuso, você fica meio que sem entender o que tá acontecendo. Só pra pontuar, Ivaldo, a primeira morte do cara é muito bizarra. Você se lembra que ele, na história lá, ele mata, no começo, ele mata dois caras na frente da menina, né? Um deles é o filho do chefão da Yakuza, um dos chefões da Yakuza, né? Exatamente. E esse cara, quando ele mata, ele dá um tiro na testa do cara, o cara vai pra trás e quica pra frente, tá ligado? É mesmo, ele dá esticada pra trás e cai pra frente, tipo gangorrinha, tá ligado? É, cara. É verdade, o filme começa bem, né, com essa cena maravilhosa. Começa, ótimo. E eu queria entender como é que ele se teletransportou. Eu fiquei esperando uma explicação sobrenatural, se ele tinha alguma força diferenciada, mas... E principalmente eu esperei essa explicação quando a gente vê o processo e o flashback dele de criação como aquele assassino, né? Porque ele é abraçado por uma estátua e sofre uma tortura bizarra, que não acontece nada na tortura dele. Não sai sangue, não tem um corte, não tem eu nada. Não faz sentido nenhum. Ele ganhou uma massagem de uma senhora idosa, né? É isso que foi a tortura dele. Eu não vi nada ali. Vocês viram? Eu posso não, foi isso? Não, foi só isso, cara. Pode ter certeza que foi só isso. Uma coisa que eu achei interessante, que pelo primeiro OVA, aquela cena que ele ataca o que o Vinícius comentou, que o cara deu um tiro de sniper e explodiu o carro, e ele ataca a galera na rua, ela é muito exagerada. Porque no OVA faz mais sentido. O amigo dele lá, o cara que anda com ele, não faz nada, não tem nada a ver, só tá esperando no carro. Aí ele, sei lá, tava escondido em um lago lá com os patos, sei lá que porra que é. Enfim, ele põe a máscara, sai correndo na rua, entra em combate com os caras, mata todo mundo, sai correndo, vai embora, pega o carro e vaza. Só que no filme não faz sentido. Põe um sniper que explode carro e põe ele fazendo uma puta. O combate dele é muito exagerado. Eu dei muita risada naquela cena que tem uma explosão, aí depois a explosão dá um pulinho pra frente e atira no cara. Deu um efeito muito ridículo. Na verdade a gente percebe que o filme é datado, né? Que são essas coisas, esses filmes de ação dos anos 90, né? Mas aqui é muito. Além de ser datado, é mal feito, né? Exato, os efeitos não são muito legais. E aparentemente a Yakuza só trabalha com Stormtrooper, porque os caras não sabem acertar um tiro, pelo menos na direção do inimigo. Os caras são péssimos. A única vez que a Yakuza acertou um tiro nesse filme foi quando foi matar os caras que cortavam peixe lá no Japão, na China, sei lá, naquele lugar lá. Porque os caras eram indefesos, aí eles conseguiram acertar o tiro. Mas se você soubesse a técnica de rolamento do Mark da Casca, você tava. Você também nunca ia sofrer um tiro, cara. Ele rola muito do filme, cara. Ele rola demais. E uma coisa que no OVA você já acha tosco é o fato do caralho de toda a cena de ação focar na cara do personagem, ele tá fazendo cara de André com lagriminha no olho, e no filme é a mesma merda, é Esse negócio da lágrima, eu, pra mim, era um negócio importante, tá ligado? De derramar uma lágrima e tal, né? Eu também pensei, velho, que tipo, ó, ia ser alguma coisa controlando a mente dele, ele tá matando contra a vontade, mas não é. Até onde eu vi no primeiro OVA, no OVA não pode ser explicado, mas no filme eu acho que dá a entender que ele é controlado por alguma magia que aquela senhora fez quando tava fazendo a massagem dele lá no começo, quando transformou ele em assassino. Que ele é meio ele é meio que controlado, né? Que se tipo, as pessoas, tipo, alguma pessoa específica dá uma ordem pra ele, e ele vai lá e faz aquele crime ou comete aquele assassinato, enfim. É uma boa explicação, mas aí a influência mágica nele seria uma merda. Porque foi só ele transar que ele saiu do transe mágico? Na verdade, ele saiu do transe mágico antes disso, né? Porque ele foi pra casa da menina e não fez nada e transou com ela. É isso que aconteceu. E obviamente, tem uma cena espetacular dele lutando de cueca. Não, e a cueca, eu quero uma cueca daquela, velho. Eu achei muito, muito style aquela cueca. Ele é fechado na frente e aberto atrás? É disso, mano. Quem comeu o que naquela porra? Mas assim, o filme, ele se presta a fazer um. É, tipo, o roteiro é uma porcaria, né? Não faz sentido nenhum. A gente tem personagens ridículos. Aquele policial lá, meu Deus, que personagem de bosta, é muito ruim. E eles usam um aspecto filme, né, no roteiro do filme, que é a narração da menina, velho. Nossa, que me deu muita raiva, velho. Eu estou aqui, mas eu logo morrerei, pois ele virá me matar e a morte será horrível. E o engraçado é que a narração dessa personagem, da menina que aparece no começo, que é a paixão do personagem do Mark Dacascos, não tem importância nenhuma no filme, ela não serve pra nada. A gente acha no começo que ela vai ter uma importância, mas depois ela sobe mó cota no filme e vai aparecer depois. Exatamente. E ele consegue se transportar exatamente onde ela tá. É um casal assim, impressionante. Agora, uma cena que eu achei bem engraçada. Vocês lembram dele no aeroporto com a mala de argila? Uhum. Nossa. Puta, cara, dei muita risada. O que você tem na mala aí? Não, tem essa argila aqui, que eu sou mestre de argilas, então essa argila vermelha, ela é ótima pra... E o cara com as armas dentro da argila, mas será que não tem nenhum detector de metal nesse aeroporto? Que porra de aeroporto é esse, velho? Naquela época não devia ter, né? Em 1995, acho que tava em falta detector de metal. Só se a argila tá pior, hein? Ou a argila tinha um efeito mágico, exatamente. Você não sabe de onde é aquela argila. Pode ser uma argila mágica que a pessoa que transformou ele no Free Man pode ter transformado ele no... pode ter feito alguma coisa pra não passar no detector de metais. Mas uma coisa que é legal é que, tipo, ele é o assassino mais foda, né? É legal não, né? É bizarro. Exato. Ele é o assassino mais foda, né? O Free Man. Só que em nenhum momento ele passa a impressão que ele é foda desse jeito, velho. Exatamente, não passa, cara. Ele tá com cara de triste o filme inteiro. Aí eu não concordo. Eu acho que ele, tipo, no filme inteiro, ele mata todos os caras, velho. Caramba, mas os caras que ele enfrenta também. Não, os caras que ele enfrenta é meio bom. Vocês viram o cara que passou durex na janela? Cara. O cara invadiu a casa lá da menina, passou durex na janela pra depois dar um murro na janela. Por que ele fez isso? Eu ri demais disso, cara. Eu não entendi aquilo, cara. Não faz sentido algum, velho. Caralho. O único inimigo dele que realmente foi forte foi um cara que... O chefe da Yakuza, né, no caso, que o cara tomou facada nas costas, tomou tiro, ele tomou labareda de fogo duas vezes na cara, tomou mais tiros e não morreu, velho. O cara é foda. Ele morreu depois, né, mas ele demorou pra morrer. O cara é forte. Ele é mais forte que o Freeman, pra mim. Ele aguenta muito mais. Mas vamos lá, né, que o Freeman não sabe se fantasiar muito bem, não, que tava muito na cara que era ele ali. Sabe o que aconteceu? Essa cena, pro nosso ouvinte que não assistiu o filme, é uma cena mais pra batalha final do filme, né? Que os caras dessa organização do dragão vão até Yakuza disfarçados, né? Mas sabe quando o cara se disfarça com aquela máscara que é o óculos e o nariz, que só coloca assim na cara? É exatamente o Mark Dacascos, o personagem Mark. Ele coloca um bigode e um óculos e vai disfarçado pro meio da Yakuza lá e ninguém repara, velho. É sensacional, né? Ah, só quero lembrar o pessoal que a gente não sabe o nome do personagem principal, e ele é o Mark Dacascos, viu, cara? Foda-se. Ou o Freeman, que é como chamam ele. É, mas vamos, a gente reconhece ele como Mark Dacascos, tá? Não é, não tem tudo melhor. Qualquer filme que aparece o Mark Dacascos, ele é o Mark Dacascos. Agora eu vou tirar chapéu pra uma coisa do filme. Eu nunca ri tanto que nem naquela hora final, velho. Na hora que ele abriu a pedra e tinha um arsenal dentro, eu falei, caralho, que porra. Então, Ivana, a luta final, tem todas as tosqueiras de filme, tipo, brucutu, né? Uhum. Só que a luta de espada eu gostei, cara. A luta de espada é ok, mas você percebeu uma coisa que não faz muito sentido? Ele é bom no, na cena de ação. Sim, não, sim, isso é claro. O que no filme foi explorar mais o potencial do Mark da Cascos, né? Ele é um bom lutador. Ele, cara, é faixa preta de não sei quantas lutas aí. Então podia ter explorado um pouco mais. Porra, ele é o Freeman, o assassino mais foda que existe. Então deviam ter explorado mais. Ele, tipo, atirou. Tudo bem, o assassino normalmente usa arma de fogo, né? Mas quando teve chance de ir pra porrada, não exploraram muito bem o potencial dele. Não como um ator dramático, não, que eles tentaram explorar, mas não é o forte dele, né? Mas pra ação mesmo. Eu só achei estranho que ele tomou um tiro no abdômen e foi lutar de boa, velho. Ah, mas aí, cara, aí ele fez a sessão de acupuntura lá mística. E já era. Era. Meu Deus. Você viu que ele tirou as armas da pedra e ativou bombinha, hein? Aquela pedra ali é foda, velho. Impressionante. Não, mas a bomba ele já tinha ativado desde o começo do filme, quando ele explodiu a arma, né? Pra esconder a evidência. Pô, mas então uma coisa legal que você pontuou, Vinícius. O filme poderia ter sido melhor se eles tivessem aproveitado mais do personagem do que tentar trazer mais ou menos uma fidelidade ao lado dramático do OVA, velho. Seria muito melhor se nesse filme, diferente de outros que a gente vai comentar mais pra frente, os caras tivessem tido um pouquinho mais de coragem e falado, a gente vai fazer Crying Freeman, só que uma versão nossa. Vamos tentar dar uma diferenciada pra colocar uma coisa mais de ação. Talvez seria até melhor, velho. É, essa é a grande questão das adaptações, né? Você saber encontrar o ponto pra mídia diferente. É, exatamente. E eu tenho certeza que o Crying Freeman, não que o Crying Freeman, o anime, seja uma coisa fantástica, espetacular, eu sei que não é, mas o filme também não é, e ele tentou fazer uma coisa bem similar e não funcionou como filme também. Horrível, né? Vamos dizer a verdade. Mark da Cascos não gosta de lembrar de Crying Freeman. O que está tentando fazer? Me matar de cócegas, é? Não dê as costas pra mim! Você já está morto. Vamos pro próximo filme? Bora. Ainda em 1995, a gente teve mais um lançamento que foi. É, o título em português é mais legal, né? O Guerreiro da Estrela Polar. Ou Fist of Rocking Star. Ou em japonês. A tradução ficou assim mesmo? O Guerreiro da Estrela Polar. Meu Deus, cara. Os caras vêm pra traduzir literalmente, cara? O Guerreiro da Estrela Polar. É. Não, eles traduziram como guerreiro, não quiseram usar o punho. Nem o punho da Estrela do Norte, velho. É, exatamente. Tem o Norte e o... Nossa, tá tudo errado, né, esse título. Mas enfim, é exatamente esse o título em português. O Guerreiro da Estrela Polar. Mas Fist of the Northern Star é a adaptação de um famoso mangá, ou então em japonês, que acho que a maioria conhece, que é Hokuto no Ken, a obra escrita... A obra... Eric Alegria. Não, é Buroson, né, o autor do Hokuto no Ken, e a obra é ilustrada pelo Tetsuya Hara. É um mangá famosíssimo da Weekly Shonen Jump, né, e teve uma adaptação de anime de 88, de 84 a 88, né, mais de 100 capítulos, tem OVA, é uma dos carro-chefes clássicos, né, da Weekly Shonen Jump. Uhum, exatamente. Em 1995 a gente teve essa adaptação live action, produzida pela First Look International, uma empresa americana, e dirigida por Tony Randell. Agora, Ivaldo, você que é conhecedor de cinema, que filme Tony Randell já dirigiu? Faça a Ele já... Me desculpa. Ah, desculpa, eu achei que você tava mais por dentro do. Não, esse aí não vai pra lugar. Os grandes diretores do cinema. Ele dirigiu Hellraiser 2. É isso que eu achei que mais assim. Talvez as pessoas. Parabéns. Então, os outros filmes realmente não são dignos de nota, né? Mas o que vocês me dizem de O Guerreiro da Estrela Polar? Eu tenho que lembrar de falar o título em português, que é muito mais legal. O que vocês me dizem? Eu vou causar uma certa polêmica. Eu até gostei do filme. Vou elogiar. Não, para, presta atenção. Vou elogiar uma coisinha desse filme. Ele acabou, gostei acabou. Gostei do cenário. Não, gostei do cenário pós-apocalíptico. A maquiagem. Gostei da maquiagem e da forma que eles colocaram os vilões, que realmente são vilões filhas da puta, que estupram, matam a sangue frio, roubam e não estão nem aí. Realmente tá bem parecido mesmo com os OVAs, com o mangá. São realmente vilões filhas da puta. pra mim a pior merda do filme é o herói, cara, porque ele é ridículo. O herói estraga o filme, velho. Eu queria saber o nome do ator, eu esqueci de pesquisar esse pequeno detalhe, né, mas eu vou achar. Mas com certeza ele é um dos piores atores que eu já vi na minha vida. Parece um metaleiro de calça jeans. O que ele tá fazendo ali, velho? Tem bullet, velho. Ele não parece nem um pouco com o personagem dos OVAs do mangá. Ele é totalmente diferente, cara. Parece que botaram o Chitãozinho e Chororó pra lutar no meio do mundo apocalíptico. O engraçado é que o nome do ator é Gary Daniels. Ele é o ator desse grande filme. Ele já apareceu, sei lá, em outros filmes aí. Ele fazia bastante filme de luta, se não me engano. Não, acho que ele apareceu até em Os Mercenários, se não me engano. Os Mercenários, o primeiro filme, ele tá. Mas ele apareceu no Grande Tekken, né? Quer dizer que ele adora uma tosqueira, né? E, meu, o problema é a gente ter um personagem... Assim, eu não sou contra mudar a etnia dos personagens, né? Mas se o personagem chama Keishiro, ele não pode ser um americano de mullet. Não pode, me desculpe. Não pode ser. Exatamente, velho. Não faz sentido algum, velho. O whitewash é antigo, cara. Eu tô vendo, né? Mas, assim, rapidamente, vocês me... Porque teve detalhes da história que eu não entendi de fato, né? Ali, a briga são de dois reinos, certo? É isso? Sim, isso. Eu tenho o reino dominante lá, que eu esqueci o nome, que é a tribo da Cruz Torta, uma coisa assim. É, que eles são mandados pelo Sul, né? Isso, da Cruz do Sul. Eles são a milícia dos Homens da Cruz. E tem os guerreiros da Estrela Polar, né, do filme. Não, tem o guerreiro da Estrela Polar e tem os moradores de rua, é isso. Sim, mas dá a entender que antigamente tinha um clã desse guerreiro polar que era foda, né, mas depois aconteceu um merda. Tinha os dois países, se não me engano, os dois países desse grupo, duas cidades, sei lá. Aí começa a dúvida, porque, tipo, eu não entendi se os dois eram discípulos do pai do Kenshiro, sabe? Pelo que eu entendi... Se o Shin e o Kenshiro eram... Sim, sim, sim. Na verdade, acho que tinha o Shin, que era o da outra facção, do outro país, lá X, e tinha o pai do Kenshiro, que era o Punho da Estrela do Norte, que era o que tava vivo. É, aí interpretado pelo Malcolm McDonnell, que o cara, ele faz tanto tosqueiro esse brother, velho. Ele, depois de Laranja Mecânica, eu não sei o que aconteceu com esse maluco, velho. Meu Deus. Então, tem aquele conflito que um mata o outro pra poder dominar a porra inteira. Mas, pelo que eu entendi, só isso. São essas duas... Dos países aí, dos povos. É, pelo que eu entendi, eles viviam em uma, tipo, em um acordo, né? Era pacífico a relação, até esse Shin resolver matar o líder desses do cara do punho da Estrela Polar lá. Foi isso que eu entendi. Aí o que seria o descendente do. O que seria o novo punho da Estrela do Norte seria o Kenshiro, que no filme foi andar no deserto. Ivaldo, e vê se você também concorda com a gente, né? Na morte do punho da Estrela do Norte, do punho da Estrela Polar, né? Do pai, quando o cara chega e fala assim, eu vim aqui pra te matar, tal, aí o cara fala, não, pode matar meu corpo, mas minha alma vai estar, sabe? Deu aquele discurso bullshit. Eu tinha certeza que o cara ia dar um murrão e ia matar o cara. Cara, eu jurei isso também, quando o nego me puxou a pistolinha, velho. Falei, vai tomar no seu cu, filha da puta. Eu falei, que arte marcial é essa, cara? Pô, o anime é totalmente baseado em artes marciais e algum tipo de magia, e o cara me saca um revólver pra matar o cara, não faz sentido nenhum. Não faz sentido algum, cara. Eu também esperei um combate épico, velho. A partir dessa cena eu já sabia, vai vir merda por aí, cara. E veio, ó, eu, diferentemente do Ivaldo, eu achei tudo uma merda nesse filme, tanto maquiagem quanto cenário, eu achei tudo ruim, tudo. Eu gostei porque é uma coisa antiga, é o que eles tinham pra poder usar de melhor e eles usaram, até que eu gostei. Pra mim, cara, o que estragou foi o antagonista e o protagonista e tudo que gira em torno deles, cara. Enquanto era só a gangue atacando a cidade, o filme tava bonito. Entrou eles e a história principal virou uma merda completa. Mas o filme de novo, cara, não é tão antigo, é de 95, dava pra ter feito algo melhor. Ah, mas até que ficou legal. Não ficou tão ruim. O assim. Ivaldo é fã de Guerreiro da Estrela Polar. Ah, cara, eu não vou dizer que eu tirei boas risadas desse filme, eu me diverti. Quando ele entra naquela casa, ele fala, eu tô com sede, eu quero dormir em algum lugar. Aquela família recebe ele. Eu já achei estranho que mostrou chovendo à noite, trovejando, e de nada o cara. Ah, falei, caraca, o maluco tá batendo uma punheta no filme? Que merda é essa? Aí era um pesadelo ridículo. Aliás, que ele tem em várias situações, ele tem pesadelos ridículos. Várias, né? Esse... E são cenas aí, reaproveitadas. Quando ele me acorda, que tem aquela invasão dos bandidos, que ele usa a icônica técnica do golpe dos 100 socos da Estrela do Norte, eu falei, a partir de agora o filme tá uma merda espetacular. Você percebeu que quando ele vai dar um chute, ele não consegue levantar muito a perna? Né? A calça não deixa, tá apertada. Nossa, cara, eu dei muita risada. Porque pra quem conhece a série, ou até pra quem não conhece, só viu o jogo, ou só viu o Kenshiro em alguma coisa específica, sei lá. Uma coisa que é clássica do personagem é esse golpe, que é o que ele usa pra finalizar praticamente todos os inimigos dele. E uma coisa que é muito marcante é o som que ele emite ao utilizar o golpe, que é bem aquele som clássico de lutador. Então, esse é o som padrão que o personagem usa quando utiliza esse golpe. Só que no filme é ridículo, porque o personagem não consegue nem gritar. Ele começa a socar e ele fica... fazendo barulhinho de vento, não faz sentido algum. Você não sabe se ele tá batendo, você tá fazendo o sinal da cruz, abençoando o cara. Ele não acerta nem os socos, velho. Não faz sentido algum. Ficou muito mal feita a representação. Esse ator, ele não sabia lutar nessa época. Eu não sei como é que ele tá atualmente, mas ele não sabia lutar quando ele fez esse filme. Ele não aprendeu, tenho certeza. Não, mas pelo menos, tipo, o filme ele teve coragem de fazer aquele... de demonstrar a resolução do golpe, né? Explodir na cabeça do cara, sabe? Uhum. Não, mas você falou assim, que se ele tava fazendo o sinal da cruz, né? É, milagre a gente sabe que ele faz, né? Milagre a gente... de forma aleatória, né? Mas ele faz, tudo bem. Eu deixei que durante a história do filme, né? Tem dois personagens, que é uma menina cega e o irmão dela, né? Que é chato pra caralho. Exatamente. O Kenshiro acaba encontrando os dois e tal. Aí o Kenshiro fica... se abriga na casa deles, né? Ele invade a casa e fica lá dormindo. Exatamente. Aí chega um moleque e fala assim, ah, sai daqui, você não pode ficar aqui, essa é a nossa casa. Ah, ele, tá bom, vou embora. Aí ele começa, ele faz uma mágica na cabeça da menina e a menina volta a enxergar, tá ligado? O pior foi a forma que ele... A forma que ele chegou pra falar com a menina foi muito engraçada. Olhou pra ela e falou, você é cega? Por quê? Porque eu enfiei o olho no cu, filha da puta. Pode escrever. Aí o irmão dela olha e fala, ah, ela viu a morte dos nossos pais e ficou cega. Como assim, velho? Que cegueira é essa, né? E o que vocês acharam do Shin, que é o vilão, né, o antagonista da série? É tão bizarro, é outro cavaleiro perdido. Mano, é igualzinho o cara, velho. Também tem mullet, é muito tosco. E ele é todo dramático, né, todo... É, porque a gente tem um caso de amor, né? O Kenshiro, ele tem uma namorada, né, no filme, uma mulher que ele é apaixonado, e ela é sequestrada no... Quando a gente viu o flashback, ela foi sequestrada por esse Shin, né? É, e tem toda a sede de vingança, a vontade de reencontrar ela, e ele sabe que ela tá lá. Ele sabe que ela tá com ele, né? Ou eu tô estudando. Sabe, né? Sabe. Tá. Ele vai atrás, pelo menos. É, a Yuri, Yuri é o nome da personagem, ela... Não, ele sabe que ela tá... Tanto que o Shin sequestrou ela na frente dele, né? Sim. Uma cena muito bizarra, né? Ele ganhando as dedadas, foi épico. A gente vai chegar lá e volta. E o Shin, ele é todo dramático quando vai falar com ela, pelo amor de Deus, você tem que ficar comigo e não sei o quê. Não, eu te amo. Mas ele é bizarro, é um péssimo ator também. Aliás, mas já que você comentou, comente a cena desse flashback, Val. Eu acho que é a cena que você falou na introdução, né? Vai remeter a ele exatamente. Essa cena é engraçada porque você vê ele entrando em conflito com os membros lá da milícia, lá dos Homens da Cruz, e o Shin tá junto. Ai, caralho, eu falei milícia, é ótimo, né? Não, milícia tá certa a palavra, né? Mas é tipo... Não, eu pensei que eu falei milícia, né? Ah, não. É milícia, eu falei milícia. Milícia é nome... Vou dar o nome pra minha cachorra, de milícia. Enfim, ele entra num combate bizarro, só que ele é tão burro que, em vez de ele proteger a menina, ele vai lutar contra um cabeça de brócolis e deixa a menina solta pros caras pegarem, tudo bem. Só que aí o Shin vem, começa a enfiar o dedo nele como se ele fosse feito de manteiga. E, cara, esse ator, ele é muito ruim, porque nem gritar de dor ele sabe. Parecia o André Tossindo, velho. Cada dedada era... Oh! Ah! Era muito engraçado, velho. E você não sentia impacto nenhum com aquela merda. Você dava risada. E foi assim que ele ganhou a marca dele. E sabe o que é engraçado? No anime é a mesma porra. Ele ganha as dedadinhas de manteiga lá e fica com aquelas marcas no peito. Só que no anime, eu acho que ele é mais machão, né? Resiste mais, fica encarando com aquela cara de ódio, dá um grito de dor mais decente. É muito engraçada essa adaptação do filme, cara. Ficou muito bom. É que o ator não sabe sentir dor, ele não sabe lutar, ele não sabe fazer nada nesse filme, na verdade. Ele não sabe chorar. Ele sabe tirar a peça, né? Agora a gente tem uma cena que pra mim é a que eu ri mais alto durante o filme, que é icônico treinamento, né? Todo herói tem um treinamento na sua jornada, né? Mas o treinamento do Keishiro nesse filme é bizarro, velho. Todos os movimentos que ele faz. Primeiro ele... Eu não sei, eu provavelmente, o nosso ouvinte, vai ser muito difícil alguém ter assistido esse filme. Mas tem um icônico filme da nossa juventude que se chama A Chama Sagrada do Kung Fu. E durante o treinamento do protagonista desse filme, que é um filme chinês, aqueles filmes chineses lá de históricos e tal, tem uma parte do treinamento que é absolutamente bizarra, é uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida, né? Se você conseguir achar na internet, por favor, veja. E a cena do Keishi treinando, que me lembrou muito os passinhos de dança. Tá certo que não chega naquele nível, né? Mas me lembra que é um negócio meio bizarro demais. A gente não consegue entender da onde ele tirou e que tipo de treinamento é aquele que vai levar ele a ficar mais forte, tirando que ele quebrou a perna. Exatamente, velho. Não faz sentido algum aquele treinamento. Não faz, o filme em si não faz sentido. Uma coisa também que eu achei muito bizarra, a gangue, tudo bem, a gangue, os vilões, né, os capangas lá, são bizarros, mas o chefe dos capangas, ele não passa medo nenhum, né? É, o cabeça de brócolis é bizarro, velho. Então, cara, exatamente, eu também pensei isso, cara. Tinha uns caras mais sinistros lá, sabe? Tinha, velho, tinha muito mais, velho. Era só você tirar o Durex da cabeça dele que ele morria. E uma coisa que, só pra deixar claro, ver se vocês me esclarecem, na verdade, o Durex ele usava na cabeça pra não explodir? Ou não? Era tipo... Ah, era por isso, né? Mas por que ele não enfaixou a cabeça ou colocou uma touca e colocou só uns pedaços assim? Porque ficava mais style daquele jeito. Porque ficava mais bonito, né? Exato. Porra, mano. É o estilo do... Estilo Mad Max, né, cara? Caralho, velho. Caramba, como eu não percebi, né, velho? Puta, faltou referência pra mim. Ó, só faltou a guitarra, porque metaleiro tinha dois no filme. Cara, e a luta entre eles, sério? Puta que pariu, que luta bizarra. Vocês perceberam que aquela luta... Puta, era muito bizarra. Tipo, eles entraram em combate. Primeiro não, primeiro que Keishiro enfrentou os inimigos, que eles vinham em ordem. Eles vinham em ordem específica. Tipo, nível 1, aí entra um carinha, aí apanha, aí depois vem mais dois, aí apanha e cai. Em vez de vir os filhos da puta todinho pra cima deles, cara, vinha em ordem de chamada. Era um pouco mais bizarro a coreografia de luta. Você bem lembrou, a coreografia de luta desse filme é bizarra. E o que acontecia? Vinham três inimigos juntos, aí o Keishiro já sabia que ele tinha que dar um soco, que ia derrubar os três. Os três caíam exatamente igual. Então era muito mal ensaiado o negócio. Ai, cara, eu achei o bico. E a luta final é bizarra, porque assim, eles chegam lá, tiram a camisa, porque tem que lutar sem camisa, porque é mais bonito. Valdando, mostrar anos 90, filme de ação, é isso. Exato. Só que vocês perceberam que, tipo assim, começa o combate, eles estão lá, ha, ha, ha, ha. Aí eles se afastam, aí vem a frasezinha. É, eu acho que a gente não sei o que lá, não sei o que. Aí entra em combate de novo, aí vem, ha, ha, hu, ha. Aí você para, aí vem outra frasezinha. Seus movimentos estão mais rápidos, mas isso não muda nada. Aí começa de novo, ha, ha. Você é forte, mas eu sei seus movimentos. Caralho, luta direto, para de ficar conversando, filha da puta. E não pode esquecer que o filme, além de ter todo o visual característico, tem efeitos especiais de magia, né? Tem, belos efeitos. Belos efeitos, né? Puta que pariu, o soco do Shin, eu não entendi o que aquele soco faz. Ele estoura o cara por dentro, ou não, ou sim, ou sei lá que porra de golpe confuso da porra, velho. É bizarro, né? Na verdade, é uma magia bizarra que é efetiva com algumas pessoas, mas não foi com o Keishiro. Mas aí fica pro nosso querido ouvinte que assistiu o filme e vai ver que a cena de luta final é realmente espetacular. Assim como todo filme, né? Eu achei ele muito... Ele me arrancou boas risadas de vida tosqueira. Vocês vão gostar mais ainda, porque no golpe final, que todo herói dá no vilão, o Keishiro consegue fazer um combo de 4 golpes finais, porque ele dá uma sequência de golpe e o vilão cai. Você pensa, acabou? Não, o vilão levanta. Ele dá uma outra sequência em slow motion, terminou a batalha. Não, volta o combate, dá uma outra sequência slow motion pra no fim dar um soco no cérebro do cara, alguma coisa do tipo. E ele nem pra usar o golpe especial dele, né, cara? Ele usou, foi a segunda técnica que ele usou. Primeiro ele deu uma sequência de chutes que nenhum acertou, por sinal, tá, diga-se de passagem, nenhum chute acertou. Depois ele deu a sequência dos 100 golpes que não são 100, aí começou a putaria de novo. E o final do filme também é qualquer coisa, né, cara? Tipo, não tinha mais o que fazer. Ajoelho e pronto, acabou o filme, é isso. Não, porque ele, no final do filme, o capanga do Shin, ele fica atrás da menina, da Yuria, né? Que é a namorada do Kenshiro. Aí a namorada do Kenshiro vai lá, a Yuria consegue fazer um negócio lá que tira a proteção lá do vilão e a cabeça do cara explode, né? O Kenshiro, depois de derrotar o Shin, ele tá descendo uma escada e vem um monte de capanga querendo matar ele. Só que nisso aparece a Yuria, né? E os caras se ajoelham pra Yuria. Não foi assim que eu entendi. Ah, eu entendi assim, cara. Eu entendi que a partir do momento que o Kenshiro matou o Shin, ele virou o novo líder daquele lugar lá. Não é não, cara. Porque ele encontra os caras se ajoelham depois que ela aparece. Porque eles devem obediência pra ela. Ah, entendi. Bem, ok, eu não entendi o final do filme. Talvez é porque eu não tenha entendido muita coisa. Antes da gente passar pro próximo filme, só tem um adendo que me incomodou muito. O pai do Kenshiro, que porra que é aquilo? Porque o cara morreu. Aí volta como voz da mente do Kenshiro, volta como um zumbi, volta como um espírito que possui a criança. Cara, é que esse velho é, velho. Mas ele conseguiu morrer num tiro. Ele é o antigo punho da Estrela Polar do Norte, de lá. Mas é zica. Isto é, tem um poder mágico muito forte, né? Coisa que o Kenshiro... Morreu na pistola. Vai ter. E morreu com um tiro. Ele levitava e morreu com um tiro, velho. É, vai entender, né? Escolhas da direção. Mas recomendo, assistam o Fist of the North Star, que, ou Guerreiro da Estrela Polar, ou qualquer outro título que você achar na internet. Vale a pena. Próximo filme, já vai pros anos 2000, exatamente no ano 2000, a gente teve um lançamento, que é um lançamento mais B, na verdade eu fiquei sabendo desse filme só pelos meus colegas que trouxeram quando a gente tava pensando na pauta desse cast, que é G-Savior, ou então, eu não sei se o nome do filme completo é Mobile Suit Gundam G-Savior. É um filme que saiu em 2000, baseado na franquia de sucesso da Sunrise Gundam. E o filme, ele não é uma adaptação de nenhuma série direta, ele é uma história dentro do universo de Gundam, pelo menos foi isso que eu achei na minha... Se eu não me engano, ele seria uma sequência do Universal Century, que é após o Victory Gundam. Acho que é a série mais clássica que tem. Desculpa se eu estiver falando besteira pra quem entende mais de Gundam que eu. Mas a única ligação que ele tem com a série original é isso. Ele se passa no universo após o anime Victory Gundam. É isso que eu sei. E na verdade foi um trabalho que, além desse filme, que saiu direto do Japão, ele não foi pros cinemas canadenses, mundiais e tal, ele foi pro Japão, então foi uma coisa meio que direcionada. Eu só não sei porque foi parar lá, porque é um filme canadense, né? É um filme de televisão, na verdade, né? Então deve passar na televisão canadense, mas ele foi pro Japão. Tanto eu achei na internet em japonês o filme também. A produtora é a Polestar Entertainment e o diretor é o Graeme Campbell, que é um cara que não tem outros filmes, que tem outros filmes X, deve ser filmes canadenses de televisão também, e novela e essas coisas. E eu vi também que quando eles lançaram esse filme, eles fizeram uma série de audiodramas, né? Que era mais ou menos que pra incorporar a história do filme, e era dentro do universo do Gundam. Mas, a franquia japonesa, né, Gundam, a gente já falou, né, que é do Studio Sunrise, que foi escrita pelo Yoshiyuki Tomino e o Hajime Yatate, agora eu falei certo, tá, desculpa, e de 1979, né, o Gundam, faz muito tempo. Tava falando dos áudios que lançou, né, que complementam a trama, eu espero que sim, né, porque eu não entendi porra nenhuma do filme, então, se os áudios complementarem, tá ligado, explicar a história, pra mim, ótimo, sabe? Eu vou explicar o filme pra vocês. Então, por favor, o que vocês acharam, por que G-Savior é uma cagada? Porque eu não entendi o filme, pra começar, eu também tô no time Everton, não entendi nada do filme. Em primeiro lugar, é um filme confuso. Em segundo lugar, pra época, foi um filme porco. Usou efeitos porcos, usou personagens horríveis, o elenco muito fraco, muito aleatório, não se preocupou com a história. Cara, não, é um filme que não faz sentido existir. Talvez eles tentaram fazer, no máximo, a única coisa que eu posso dizer é pra tentar vender seria o G-Saver, o brinquedo. Mas que eu acho que nem pra isso deu certo, cara. Porque não faz sentido algum. É bizarro. Não tem nada que possa explicar a origem desse filme, cara. Cara, ele parece tipo, mano, assim, se for pra vender o boneco, acho que não daria certo. Porque, beleza, você pega os garage kit do Gundam, né? Você tem um monte, né, Ivaldo? Sim, e sim. Todo detalhado e tal. Os do filme são os que vende na 25, tá ligado? É preto e branco o Gundam do filme, velho. Não tem cor. O G-Saver é horrível. Ele é horrível, cara. Quem desenhou aquela porra? Só, puta, acho que só um cara muito fã da franquia, só pra poder falar assim, pá, eu tenho, é uma raridade, vai atrás, porque, cara, que Gundam horrível, que Gundam horrível. E o bizarro é que os próprios inimigos que ele enfrenta não tem ligação com franquia nenhum. Não é Zaku, que é um das organizações mais famosas, inimiga dos Gundam. Tipo, não é nada. São robôs aleatórios que não existem em lugar nenhum, velho. Foi completamente inventado por anos de alguém, velho. Pra começar, o filme é uma adaptação da franquia de Mechas Gundam, que a gente falou, obviamente. E demora 50 minutos pra ter algum tipo de batalha que não é do Gundam com outro Gundam, que é contra o Ferro Velho, no filme. Exatamente. Como, velho? Que absurdo. Agora, presta atenção na história. É isso que vai abrir os olhos de vocês. Por favor, me explique. Eu sei que é uma trama política, né? Filme. Que é uma... Exato. Que os Gundams trazem essa trama política nas suas histórias. Sim, né? sim. De guerras, de nações, enfim. Mas nesse filme, primeiro, não tem nem elenco suficiente pra falar que tem uma nação ali, né? Meia dúzia de pegados nos corredores. É isso o filme inteiro. Exatamente. Mas presta atenção. Por favor, explique. O que eu entendi é o seguinte. O mundo está passando por uma crise alimentícia. Está faltando comida tanto nas colônias quanto no planeta Terra. Até aí vocês entenderam? Não sabia que tinha uma crise. Eu sabia que tinha algum problema, mas eu não sabia que era uma crise alimentícia. Sabe o que é bizarro? O problema da crise, os caras citam duas vezes de forma bizarra. E foda-se, vamos cagar pro filme. Mas é isso. Um cientista X desenvolve uma técnica, desenvolve um negócio lá que gera uma bioluminescência pra, por algum motivo, a moda caralha, eles conseguirem fazer colheitas submarinas. Que não faz sentido algum. Você vai plantar o que no fundo do mar com uma luz amarela? Mas tudo bem. Pra poder gerar comida e resolver esse problema. Só que o governo, o exército, o que, que ele quer fazer? Ele quer destruir esse negócio que gera essa bioluminescência, esse produto, essa fórmula X, pra usar essa coisa da fome mundial a favor dele. Pra dominar, pra vender, pra impor medo, pra controlar o povo. É isso. Ah, e por que as coisas pra criar essa bioluminescência estavam no negócio do governo? Aí, então não faz sentido algum, velho. É isso mesmo, não faz sentido. Aí eu posso dizer, pelo que eu entendi, a gente tem a personagem daquela doutora lá que ela foi raptada. Ela que criou aquela enzima, pelo que eu entendi, e de alguma maneira bizarra, ela foi presa pros caras pegarem dela aquela enzima que ela tinha criado. Então os caras armazenaram lá na nave, na própria nave que ela tava presa. E não faz sentido, não faz, mas é o que aconteceu no filme. Não, calma aí. Pelo que eu entendi, aquela doutora, ela foi tentar recuperar aquilo. Porque ela já tinha criado antes. Mas ela foi presa tentando recuperar aquilo. Ah, então ela foi presa tentando recuperar aquilo que ela já tinha feito. Já começa daí, que ela é um... E a primeira parte não tem, tá ligado? Aleatório, então. Os caras estão no fundo. Ó, gente, pra vocês terem ideia, o filme começa com o quê? Os caras estão no fundo. Não é na beirinha, não é na margem. Estão no fundo do oceano Atlântico ou Pacífico, não lembro. E lá no fundo, onde você apenas consegue andar com mobile suits aquáticos bizarros, a doutora consegue invadir. Não sei, ela é um X-Men, que ela consegue nadar sem sofrer efeito da pressão, mas tudo bem. Ela consegue entrar. Ela consegue entrar numa base secreta, simplesmente abrindo uma alavanca, que é assim que funciona. Na verdade, as portas do Gundam desse filme são iguais às portas da nave do Drácula 3000. Foi mais ou menos a mesma pegada. Exato, é a mesma tecnologia. Ela consegue invadir uma base X que tá no fundo do mar, que tem essa enzima que ela quer tentar recuperar. E diga-se de passagem, quando o exército encontrar, eles atiram na prateleira onde tá todas as enzimas e outros produtos químicos, mas tudo bem, né? Vamos relevar. Nisso ela é presa, e como o Vinícius e o Arthur comentaram, a moda caralha, ela vai ser presa no lugar onde a enzima tá na sala do lado. Exatamente. E a gente... Cara, o protagonista desse filme... Eu ia falar isso. O protagonista do filme é o o nome do personagem é o Mark Curran. É Mark Curran o nome do protagonista do filme. O ator eu não sei o nome e também não vou fazer questão de pesquisar. Mas o personagem é o Mark Curran. E primeiro, os atores desse filme, como o Everton comentou, ou foi o Ivaldo, ou enfim, foi os dois, são horríveis, é muito mal. Todos os atores são ruins desse filme. Cara, mas o protagonista, ele é... Eu vou criar uma nova família de protagonistas. Família protagonistas igual o protagonista do Fish of the North Star, que eu esqueci o nome. O fulano Daniels. Porque tá nesse nível, ele é muito ruim. Ele tá fazendo piadinha, cara. Nossa. Dos atores eu reconheci um só, né, cara? Isso porque eu, tipo... vocês não assistiram Twin Peaks, né? Twin Peaks é uma série e tal, e o general, ele é o vilão da segunda temporada do Twin Peaks, que é o Wendell Ward. Foi o único cara que eu reconheci, tá ligado? Olha só, não. Como eu não conheço a série, passou despercebido. Mas bem, voltando ao protagonista, o filme nos apresenta o protagonista, que é um ex-piloto de Mobi Suites, e ele, por algum motivo X, não tá mais no exército, mas tá trabalhando naquela base de marina. Só que ele é um cara meio que condecorado, o pessoal conhece ele, tem um certo nome, ok. Só que ele é extremamente burro e ignorante. Vocês viram na parte que ele foi interrogar a menina? Cara, eu rachei o bico. O que você tá fazendo aqui? Aí ela vira o pescocinho pra um lado. Aí ele pergunta. E aí, eu tô perguntando, o que você tá fazendo assim? Aqui. Aí ela vira o pescocinho pro outro lado. Ele fala, tá bom, boa sorte pra você. E vai embora. Que porra de interrogação é essa? Que interrogatório é esse, velho? Aí a menina olha pra ele. O interrogatório dele foi dos piores que eu já vi, com certeza. A menina olha pra ele, dá um miguezinho mega genérico. Ele olha pra ela e fala, puta, não sei o que eu tô fazendo isso, mas eu confio em você. Vamos junto, fugindo da base do exército. Caralho, que bagulho aleatório, velho. Na verdade, cara, ele era desse exército e ele achou errado o que eles estavam fazendo e se revoltou contra, foi isso? Foi, mas do nada, simplesmente do nada, velho. Eu não tive paciência. Tem um flashback que eu não tive paciência de descobrir o que era aquilo, cara. Ah, aquilo ali é uma missão que ele teve junto com, se eu não me engano, aquele outro idiota lá, o arqui-inimigo dele lá, bizarro. E mais um amigo dele que acabou morrendo por causa de uma estratégia militar que eles fizeram e não deu certo. Então ele ficou meio traumatizado com isso. Mas foda-se, porque você não liga muito pro protagonista. Ó, pra você ter uma noção, eu não tinha nem entendido que ele já sabia pilotar o Gundam. Pra mim, ele aprendeu do nada. Eu realmente fiquei com essa impressão que ele entrou no Gundam e falou, já sei o que eu tenho que fazer aqui. E fique ciente que é uma coisa que é muito espetacular, velho. Eles estão no começo do filme, que a gente tem ele fazendo esse interrogatório que você comentou e fugindo. E ele tá de terno porque eles estavam numa festa, né? E ele fica uma parte do filme gigantesca com o mesmo terno. Pega uma nave, viaja, vai pra outro planeta, vai pra outra colônia. Ele só vai mudar de roupa no final e do nada. Também, do nada. Ele, tipo, tá na nave, depois sai do Gundam e parece que ele trocou de roupa. É bizarro. Agora uma coisa que O que eu acho da hora é que quando ele troca de roupa, ele usa tipo uma armadura de couro, velho. Bizarro aquela roupa, velho. Parece que minha mãe que costurou com um pedaço de algodão, velho. Que roupa ridícula. Aquilo é uma armadura de um piloto de Gundam, velho. Caramba. Eu tenho que pedir pro Elon Musk criar alguma coisa pra ele. E, meu, é incrível como esse filme não se apega aos detalhes e à lógica que tá acontecendo ali. Meu, os caras estão tipo, olha só. A ideia do filme é a crise sobre a falta de comida mundial. E só tem balada e a galera comendo e bebendo o filme inteiro. Os caras estão lá na festa do exército, comida, bebida, bebida e comida. Os caras vão pra colônia, comida, bebida, bebida e comida. Porra, quem é que tá passando fome? Os caras só mostram festa, é não verdade, faz sentido algum. Você não entendeu. É uma crítica a esse sistema capitalista que vive as colônias. Olha só, esse filme é mais profundo do que a gente imaginava. Você não tinha entendido. Isso eu peguei. Olha, muito bom, hein? Parabéns. E agora, outra coisa aleatória que eu quero ver você me explicar. Como é que esse bando de filha da puta me conseguiu invadir o aeroporto do exército e me roubar uma nave sem nem sequer ser vistos? E vestido de terno e gravata, né? Vestido de terno e gravata. Não, o que eu acho mais legal é que eles, o Mark sai com a menina lá. É Mimi o nome dela? Uhum, acho que é. E encontra dois caras, a japonesinho e o outro brother. Mano, os caras são muito aleatórios, velho. São. Puta que pariu. Velho, é muito aleatório aquilo ali. O filme tem muitos personagens aleatórios, né? E na verdade já não tem muitos atores, né? Então eles trabalham, focam em poucos personagens. E os que eles focam são horríveis, né? Então, eles vão tacando com os outros personagens ali pra completar os times. Mas é horrível, velho. É horrível. Na verdade, e não vamos deixar de falar dos efeitos especiais usados no filme, né? Nossa. Nossa, a gente velho. Sabe que um filme pra TV é um orçamento é muito mais baixo, né? Mas aqui chega a ser é muito tosco, é muito ruim os efeitos que eles usam. Pros Gandas, pras naves, pras colônias que eles mostram em takes espaciais, é tudo muito ruim. Muito, cara. Muito ruim. Esse robô mal renderizado pra cacete, velho. E tipo, mano, e só começa as lutas 50 minutos, tá ligado? Porque uma hora e meia, velho. É impressionante. E eu não sei se vocês perceberam, o nosso herói, o Mark, ele se une aos Illuminati pra salvar o mundo? Sim, cara. Os Illuminati, ok. Tudo certo, tá ótimo. Nova ordem mundial. Os heróis, tá bonito. Na verdade, se eu sou uma pessoa que não tem noção da franquia Gundam, não que eu seja um conhecedor de Gundam animação, tenha assistido todos os animes, mas eu sei que ele não é que nem esse filme, porque se você assiste esse filme e fala assim, pô, o Gundam deve ser uma trama política o tempo inteiro, né? Porque não que a trama política desse filme seja boa, né? Mas não tem ação nenhuma, né? Se você pensar que o anime é perfeito, ninguém vai assistir. Trama política. O filme inteiro, da metade pro fim, gira em torno da vingança de uma mulher traída. Vira novela mexicana essa merda. Novela canadense, volta, por favor. Caraca, velho. A mulher dele vê ele traindo ela. Por sinal, é uma traição totalmente aleatória, que não faz sentido ele ter se apaixonado. Não faz sentido algum. Do nada, ela atira na nave do exército, que obviamente vai em cima pra retalhar. E ela fode a porra toda do filme, velho. Plot twist, chama isso, volta. É, Bloss twist. Ou bosta twist, ou qualquer outro título que você quiser. É horrível, G-Saver. Pra vocês terem uma ideia, a primeira missão do Gundam é lutando contra lixo espacial, tá? Só pra deixar bem claro aqui, que é bem emocionante. Se você tá esperando uma adaptação com batalhas parecidas com as do anime, os Gundam se enfrentando, uma trama política bem construída, não assista G-Saver, que não vai fazer diferença pra você. A não ser que você esteja com problemas pra dormir, tá precisando, você coloca o filme lá, que aí você vai dormir rapidinho. Só que vai ter pesadelo, já vamos deixar bem claro. Eu só queria comentar mais uma coisa antes da gente passar pro próximo filme. Vocês perceberam que a estratégia militar do Mark no final do filme foi completamente a estratégia mais idiota que eu já vi na face da minha terra? Você está sendo o que ele fez? Em primeiro lugar, o exército chegando nos seus mobile suites para atacar a colônia. Ele pega 20 candão que nunca mal pilotou um mobile suite e fala, em vez dele liderar e falar, eu vou e vocês estão. Ele fica na nave, eu percebi isso. E mais candão, velho. Ele manda os caras morrer. Beleza, não, tem mais. Depois que grande parte dos candango morre, ele entra na porra do Gundam e vai pro combate. Só que, cara, eu ri demais. Na cena que mostra ele entrando no mobile suite e iniciando o combate, é a mesma cena que mostra o exército invadindo a colônia. O exército ganha. É bizarro, o exército ganha. Vai descrever. Então, tipo, ele não fez nada, realmente. Ele deixou os caras morrerem e depois falou, vou resolver. Mas quando foi resolver, deu mais merda ainda, tá ligado? Já tava tudo ferrado. Esse é um herói bizarro mesmo. Realmente, é tudo bizarro em G-Saver. Não recomendo que assistam. Recomendo que escutem o cast pra você entender o que é o filme. Se você quiser ver cenas aleatórias só pra ver o nível da tosqueira, por favor, procura na internet. Osaru, para ser um comigo mesmo, eu preciso ser dois. Vamos pular pro próximo filme, que esse já deu até uma dor de barriga constante aqui. Em 2009, a gente chegou no filme que é a nata das cagadas ensaiadas de adaptação de anime em Hollywood. Na verdade, é aquilo que todo mundo comenta, é o primeiro filme que as pessoas lembram como, pô, não adaptem nunca um anime pro cinema ocidental, porque vai dar merda. Por quê? Em 2009, foi lançado Dragon Ball Evolution pela 20th Century Fox. O filme foi dirigido pelo James Wong, que é o que ele tem tipo, Premonição 3 no currículo, tem outros filmes X, e ele lançou a adaptação do famoso mangá de Akira Toriyama, da Shonen Jump, um anime de 84, até agora a gente tem Dragon Ball, querido querido demais por nós brasileiros, um sucesso mundial, mas aqui no Brasil é um sucesso absurdo. As pessoas gostam muito de Dragon Ball e as pessoas esperavam por uma adaptação. Na verdade, a gente não esperava, né? Quando saiu, quando foi anunciado o filme, ninguém tava botando muita fé, né? Mas quando saiu, a bomba era muito maior do que a gente imaginou. Me digam, o que vocês acham de Dragon Ball Evolution? É maior ofensa já feita a uma obra nipônica que eu já vi em toda minha vida. Não, cara, realmente eu acho que a palavra que define é ofensa, velho. É uma ofensa esse filme, cara. Não pode, não é possível. Eu acho que o cara não gostava de Dragon Ball e falou: vou fuder essa merda com um filme merda. Cara, quem aprovou esse, o roteiro desse filme, velho? Cara, eu queria saber, velho. Porque ele tem muito cara que é o que o cara já fez um roteiro errado, sabe? Aí os caras, os engravatados falam: não, mano, mas eu acho que você colocar uma piadinha aqui ia ficar melhor, hein, cara. Bota ele pra bater nos moleques, vamos ver o que vai funcionar. Ele ser bulinado? Vamos colocar ele sendo bulinado, cara. Mano, tem muito cara disso, velho. Esse eu acho que é o... Eu acho que esse aqui, pra ser sincero, ele vai ser o único filme da lista que cada segundo do filme, que tem uma hora e pouco, é uma merda. Se a gente parasse pra falar, dava um cast só sobre esse filme, cara. Porque não é possível, cara. É ridículo. Na verdade, o... Não, só pra comentar em cima que o Everton falou, eu tava fazendo uma pesquisa, né? Dando uma olhada, né, no que aconteceu na época do Dragon Ball Evolution e tal. E eu achei uma entrevista, uma matéria que falava do roteirista. O nome do roteirista desse filme é Ben Ramsey. E ele pediu desculpa numa entrevista, falou... para todos os fãs de Dragon Ball por aí, peço as mais sinceras desculpas, porque ele falou que ele não conhecia a obra do Akira Toriyama, deu pra perceber no filme, e ele só tava interessado no dinheiro que ele ia receber. Ele ganhou $500 pra fazer o roteiro desse filme. O nome do cara é Ben Ramsey, é isso mesmo? Ben Ramsey. Ben Ramsey. Que lixo, que caralho, roteiro. Como eu... esse cara deve ser muito bom, cara. Como ele aprovou esse roteiro, velho? O pior é como é que alguém chega e fala: ó, eu preciso de um roteirista. Aí olha pro cara e fala: ô, bem ruim, deixa eu te falar, conhece Dragon Ball? O cara fala: ó, eu nunca vi Dragon Ball, não sei o que é isso, não. Falou: beleza, você vai ser meu roteirista, escreve um filme. Caralho, velho. Mas o engraçado é que o roteiro é ruim, né, obviamente. Mas o roteiro, não é o roteiro que o cara escreveu. O cara escreveu um roteiro ruim, mas os caras falaram: puta, isso aqui não tá ruim o suficiente, né, vamos alterar. Então o James Wan, o diretor, ele alterou muito mais em cima do roteiro. Aí aconteceu essa maravilha chamada Dragon Ball Evolution. E o filme, ele se baseou no Dragon Ball, né, que é a primeira parte que tem o Goku criança, aprendendo seus poderes. Só que ele... Só que o Goku virou um adolescente, vai pra escola, essas coisas. Misturou tipo Homem-Aranha com Dragon Ball, né? Nessa parte. Passa gel no cabelo. E assim, eu entendo como fã de Dragon Ball que é muito difícil adaptar um Dragon Ball pro cinema, né? Então não faça. Mas o que eles tentaram fazer foi totalmente mudar a essência dos personagens, né? Nada faz sentido nesse filme. O roteiro em si só, se não existe Dragon Ball, seria um filme de merda. Porque o roteiro é muito ruim. Os atores são péssimos, atuações são horríveis, os efeitos especiais são ridículos. Não, nada funciona em Dragon Ball Evolution. Não, cara, a primeira cena, só mostrando o resumo da história, você já sabe que nada vai prestar, cara. Os caras pegam a... Mano, é muito tosco, velho. Eles criaram uma história aleatória, colocaram o nome dos personagens do Dragon Ball. Foi isso que aconteceu, sabe? Não, é praticamente isso. É como se fosse um filme de idiota, teen, bizarro, e os caras falam: pô, mas põe o nome de Goku e Chichi, que é pra falar que é Dragon Ball. O Goku mais velho que eu, cara. Caraca, aquele Goku é horrível, velho. Eles usaram alguns elementos dos personagens e usaram alguns elementos, tipo, esferas do dragão, né? Mas dentro de uma história que não faz sentido nenhum pra adaptação com um anime. Caramba, a esfera do dragão também, tipo, dessa história, né? Podia ser uma chave, podia ser, sei lá, qualquer merda, velho. Podia ser, sabe? Eu lembro de eu criança assistindo esse filme, eu vi aquela primeira cena de treinamento bizarra do Goku, eu falei: o golpe da garça Banguela, tudo bem. Aí eu vi o Goku indo pra escola, eu falei: Goku na escola, eu acho que eu perdi esse episódio, né, cara? Então, exatamente. Mano, o cara sonhando com a Tite, aí transportou a imagem dela pra um... Aqui eu tenho certeza que é pitaco de gravatado, tá ligado? Agora, quando eu cheguei na parte que ele foi atrás do caralho do Mestre Kami, que ele olhou e ele falou: ah, meu mestre morreu. Ah, o Gohan, meu mestre morreu. Eu falei: o mestre dele é o Gohan? Eu falei: ah, vai tomar no seu cu, filme isso, do caralho, eu desisti, velho. Isso até, isso tá certo, porque o avô do Goku é o Gohan mesmo. O nome do avô do Goku é Gohan, né? Mas o resto, mano, é muito tosco, velho. A Bulma, o que eu acho mais engraçado é a Bulma, cara. Sabe por quê? Porque, assim, a Bulma no anime, por ser um anime, ela tem um cabelo azul, né, cara? Sim. Aí o que eles fizeram do filme? A gente não pode colocar o cabelo dela inteiro azul. Vamos colocar uma mecha em azul? Reconhecer que é a Bulma, tá ligado? Exato. Exato, ótimo. Oh, mas você se incomodou com a Bulma. Sabe o que me incomodou? Quem é aquela pantera que ajuda aquele Goblin Verde? Quem é aquela pantera, velho? Goblin, Goblin Verde, aliás, que é o Piccolo, né? Que é o Piccolo? Que é o que é o antagonista do filme. Não sei, Valdo. Tava perguntando pro Everton se era um personagem que existe no Dragon Ball. Porque, olha, obviamente, eu vi Dragon Ball há muito tempo, não lembro de muita coisa. Eu não lembrava. Às vezes tem uma personagem que pode ser ela, né? Que eu acho que não existe. Mas, enfim, é uma coisa interessante. Interessante não, né? Mas, pra você ver, né? Que o Akira Toriyama, ele falou numa entrevista. Uma entrevista não. O Dragon Ball, ele fez 30 anos, acho que ano passado, ou recentemente. E a franquia tava. Tipo, quando saiu o Dragon Ball Evolution, Akira Toriyama já, tipo, considerava como passado, né? Ele já não tava trabalhando em cima das novas histórias e ele já tinha deixado de lado. E quando ele assistiu o Dragon Ball Evolution, ele ficou tão puto que ele falou: não, agora tudo que eu for fazer Dragon Ball eu quero avaliar pra ver se realmente vai passar no meu crivo, se ele vai deixar continuar. Porque ele ficou muito puto quando saiu o Dragon Ball Evolution, porque realmente foi uma ideia que, eles, que o estúdio grande pegou de uma coisa que fazia muito sucesso e entregou pras pessoas que não conheciam nada. O James Wang, o diretor, não conhecia nada. O roteirista, que nem a gente comentou, não conhecia nada. Com certeza esses atores não sabem, não conhecem nem atuação, imagina se falasse Dragon Ball e entregaram pra pessoas que não tem conhecimento nenhum da obra pra fazer. Então a cagada foi gigante. Até o Akira Toriyama ficou puto. Obviamente ele ficou puto, né? Porque é exatamente isso. O filme não é que nem, por exemplo, o Queen da Estrela do Norte ou o Crime Frame, que são filmes engraçados, sabe? Até. Sim, e sim, tem toda a tosquice. Não, esse filme aí você se sente ofendido realmente, cara. Porque ele é muito ruim, velho. Exatamente. Ele não chega nem a ser engraçado. Porque ele é ruim só, velho. O engraçado, o Everton comentou agora do Pulo da Estrela do Punho do Norte, da Estrela do Norte. Vocês lembram que eu comentei pra vocês do efeito que fizeram no golpe dos 100 socos místicos? O efeito que eles põem no Dragon Ball Evolution dos socos rápidos que a gente vê no anime é a coisa mais nojenta que eu vi. Foi a cena que o Goku enfrentou o Mestre Kame. Então, eles pararam de os bracinhos. E uma cena aleatória, né? Aí na luta contra o Pico, eles ficam só jogando aquela magia escrota, né? Mano, é muito ruim, velho. É inacreditável, velho. Essa é a questão do pessoal que fez o filme. Tinha tanta certeza. Às vezes os caras são meio cegos, né? Tipo, os caras têm tanta certeza que a adaptação deles é boa que eles lançam pro cinema sem pensar nas consequências, né? Obviamente o filme foi um fracasso de bilheteria e de crítica, né? A gente tem certeza do porquê, né? Mas o que eu penso é assim, cara. Por exemplo, você é um cara que vai fazer um filme sobre uma obra que já existe. Uma obra relativamente famosa, sabe? Eu não sei se nos Estados Unidos é que nem aqui no Brasil, por exemplo. Mas, pô, deve ser famoso no mundo inteiro, Dragon Ball. Você vai fazer uma adaptação disso... Não tem um cara, você não mostrou pra um cara que conhece a obra, sabe? Exatamente, não faz sentido. Caralho, parece que, sei lá, uma organização do mal deve ter falado: vamos tentar destruir Dragon Ball, vamos fazer um filme lixo pra matar as pessoas. Qualquer idiota que já assistiu ia apontar: mano, isso daí não tem nada a ver, velho. É totalmente absurdo. O que o mundo inteiro conhece, eu tenho certeza. Depois que a torcida do Paris Saint-Germain fez o bandeirão do Goku no jogo de futebol, eu tenho certeza que o mundo inteiro conhece. Gente, presta atenção, gente. Cara, é impressionante. O Yanti aparece, faz um buraco no chão, o Goku fica preso dentro do buraco. Caralho, Goku, um Saiyajin, não consegue sair de um buraco no chão. É tibia essa merda? Dá uma corda pra esse filho da puta. Então, cara, isso, mano, é muito tosco. Eles não falam que ele é um Saiyajin, né? Eles falam que ele é o... Só no final, na luta contra o Piccolo, que o Piccolo fala. Não, então, mas eu acho que nem isso, viu, Ivaldo? Porque, assim, na história do filme, o Piccolo, ele tinha um ajudante que é o Zaro, né? Que é o... Demônio que era o ajudante dele. E o Goku é a reencarnação desse demônio só. Mas não falou nada do Saiyajin. Não, acho que ele falou Saiyajin. Ele falou que o verdadeiro nome era Kakaroto, mas não chegou a falar que era Saiyajin. Mano, é aleatório. Os caras falaram: vamos, bota isso aí, vamos ver o que dá. E a transformação dele é porca demais, cara. É uns efeitos muito ruins, velho. Na verdade, eu acho que os caras pensaram assim: taca a referência aí que os fãs vão gostar. A gente não sabe o que tá fazendo, mas a gente sabe que tem isso aqui. aqui. Então taca aí, não importa, ninguém vai engolir. Não é referência, os caras vão achar foda. Gente, então, pelo fato disso que eu acho, velho. Pelo fato de ter referência, não teve um filho da puta que. Devia ter um filho da puta que conhecia as referências, sabe? Pra colocar no filme. E ele não apontou as milhões exatamente, de cagadas que tava fazendo. Não faz sentido. Me colocaram Piccolo criando orc a partir do sangue dele. Eu acho que era um estagiário, mas o estagiário falou assim: ó, esse filme aqui tá ruim, tá uma merda. Gente, você é estagiário, não deu opinião, o filme é esse. Ele falou: Vinícius, é. Gente, me responde um negócio. Uma pessoa que não pode não ter assistido Dragon Ball, mas ela vai saber produzir o que é Kamehameha, ok? Sim. Gente, os caras vêm e colocam Kamehameha pra pagar a vela. Vai tomar no cu apagar a vela com Kamehameha fazendo dancinha. Mas a vela apagou, não apagou? A velha. Não, eu... Gente, é muito ruim. Ele não tava conseguindo apagar as velas com Kamehameha. Quando a Titi olha e fala: se você apagar as velas, você vai ganhar um presentinho. Aí ele: opa, não, beleza, agora eu vou apagar todas as velas. Pichão, né, cara? Caralho, enfia a vela no cu, filha da puta. Não, agora uma coisa eu tenho que confessar com vocês: toda cena que aparecia aquele cara. Não, vamos começar pela história do Piccolo. É dito no início do filme que o Piccolo atacou a Terra com o Ozaru há, sei lá, 2000 anos atrás. E um grupo de magos lá criaram uma cumbuca mágica que aprisionou magicamente o Piccolo. Só que alguém entendeu como é que ele conseguiu se libertar? Não faz sentido, ele apareceu numa nave. O que eu acho mais da hora é isso daí. Porque assim, é uma cumbuca mágica, né? Que aprisionou um alienígena. É tipo, são dois mundos totalmente diferentes, sabe? Aí aparece a porra do Piccolo no início do filme atacando um vilarejo de aborígenes japoneses, que eu nunca vi de japonês, mas ali tinha. Exatamente, não mostra como ele saiu de lá, né, cara? Aí você pensa: olha, eles tinham um vilarejo com uma bolinha de fogo mal renderizada. Depois ele vai no lago, ele secou lá a água do lago. Caralho, ele secou a água do lago pra tirar a esfera. Porra, você é um alienígena super poderoso, entra na caralha do lago e pega a esfera, mas é um bolo de água, não sei. Agora, quando ele vai lutar, ele apanha pro Mestre Kami. O Piccolo é um bosta. Aliás, todos os personagens são muito nada fiéis. Nem pra gente falar assim, o filme inteiro é uma merda. Mas esse personagem, pô, ele foi mais fiel. Não, isso não existe. Todos os personagens são ruins. O Yantia, meu Deus, isso. O Yantia é bizarro. Ah, eu já tô... Nossa, tá me dando nervoso já. Não, eu também, velho. E o filme tem cena pós-crédito, velho. É uma coisa que eu não acreditei, cara. O Piccolo tomando soca. Isso é, será que eles tinham intenção, por algum motivo eles acharam na cabeça? Na verdade, eles acharam que o filme era bom, porque senão eles não tinham lançado. Ou então eles estavam, pelo menos, achando que podia ter algum tipo de lucro. Mas, eu vou falar e vocês não vão gostar. Uma continuação? Eles iriam fazer o filme contra a Freeza. Meu, imagina. Mas isso é sério, que é a intenção mesmo? Imagina. Cara, eu não duvido, cara. Eu não duvido, não. Eu acho que tudo é possível. Meu Deus, imagina a história, velho. Não, imagina a transformação em Super Saiyajin, como ia ficar lindo. Com golpes geniais, né? Ah, esse filme me deixou triste, cara. Nossa, ver tudo que aconteceu, depois ver o Piccolo tomando sopa e o Goku namorando na faculdade, foi... Olha, se eles sentaram e pensaram, falaram: a gente precisa fazer o filme mais odiado do mundo. Parabéns, vocês conseguiram. Com certeza, entre os fãs de animação e, obviamente, Dragon Ball, isso é um ódio mortal. Nem cabe a gente ficar dissecando o filme aqui, porque a maioria dos fãs de Dragon Ball já deve ter visto esse filme, já deve ter ouvido muito falar como ele é ruim, né? Quem não assiste. E não adianta, porque o maior mérito que eu dou ao filme é o fato dele te dar dor de cabeça quando você começa a falar. Porque eu já tô com dor de cabeça só de falar dessa merda. Esse filme é horrível. Não deve ser falado nem comentado mais do que a gente já fez. Então a gente tá dando ibope pra esses caras voltarem e falar assim: olha, tem gente que tá falando do filme, hein? Quer dizer que a gente pode talvez tentar fazer de novo. É, não se eles ouvirem nosso podcast, né? Eles vão ver que as ideias que a gente deu aqui não são muito boas a favor do filme, né? Eu espero que nunca mais aconteça nada. Nossa, por desse favor. Nível, porque, na verdade, eu esperaria que nunca mais acontecesse, mas acontece, né? A gente sabe que acontece, mesmo porque a gente vai chegar lá. Então vamos pro próximo filme? Vamos fechar essa lista? Por favor. Agora, mais recentemente, em 2017, a gente teve a primeira adaptação hollywoodiana, porque a gente já tem a adaptação de live action desse anime famoso, que é Death Note, e a Netflix fez a adaptação para live action ocidental. A direção é do Adam Wingard. Ele tem, deixa eu ver, ele tava com um sucessinho até que bom, principalmente entre pessoas que veem filmes de terror, tipo Ivaldo. Ele fez um filme, qual que é o nome? Você é o Próximo. Você já assistiu esse filme, Ivaldo? Não, nunca vi isso. Não, não, é sério, esse filme ele fez um tipo, ele foi muito bem de crítica, né, recentemente, tanto que a Netflix chamou ele pra fazer esse filme, o Death Note, né, e chegou em 2017, se eu não me engano, foi em agosto, por aí, que chegou ao serviço de streaming no mundo inteiro, e, meu Deus do céu, o que vocês acharam da adaptação de Death Note? A gente precisa falar, Death Note é uma obra do Tsugumi Obe, do Takeshi Obata, uma das mais famosas obras da Weekly Shonen Jump, que foi serializada de 2013 a 2016, depois ganhou um anime pela Madhouse, teve 37 episódios, que também foi um sucesso estrondoso. Mas agora, voltando ao filme do Adam Wingard, Death Note, filme americano, o que vocês acharam? E por que ele é uma... O filme, ele é horrível. Ele é horrível naturalmente, sabe? Só que se você conhece o Death Note, o anime, você se sente ofendido também, cara. Exatamente. Ele consegue ser pior ainda, velho. O que eu ia falar é praticamente a mesma ideia do Eric, só que eu ia usar outras palavras. É a adaptação mais próxima em sensação e em semelhança de filme mesmo, de Dragon Ball Evolution, que eu já vi na minha vida, cara. É uma ofensa, e você fica irritado em assistir essa merda. É o que chegou mais próximo de Dragon Ball Evolution, foi isso. Fiquei impressionado. É, o protagonista, o Light, a Gami, ele é, quem faz ele é o Night Wolf, e quem faz o L é o Linked Stanfield. Putz, espera, esses dois atores morram queimados no fogo. Não, o Linked Stanfield, ele é um puta de um ator agora, que ele tá fazendo filme pra cacete, sabe? Ele é um ator bom, mas tipo... Ele quis ser o L, tá ligado? Os caras falaram, põe um trejeito do L, ficou tosquíssimo. Mas já o personagem do filme já não tem nada a ver com L, sabe? Sim. O cara pega a arma, o cara dirige. Mano, é muito bizarro. E o Kira, o Light, né, cara? Eu não sei se esse Nat Wolf é um bom ator em outro filme, alguma coisa assim. Mas nesse filme, ele era uma porta, velho. Ele era muito ruim, velho. Exato. Eu só gostei de duas coisas nesse filme. Os efeitos das mortes, eu até achei legal, porque eu assisti o filme, a adaptação live action japonesa, e eu achei mais chatinho, um pouco mais monótono, acertou em várias coisas, que essa merda desse filme não acertou. Mas isso é um negócio que eu penso que, beleza, como efeito pode ter ficado legal, mas não é a essência, sabe? Não é essência. No mangá, no anime, a essência dele é o quê? Os caras vão morrer de ataque cardíaco, sabe? Uhum. Porque não vai ser aquele show, sabe? Sim, mas sabe o que eu tô falando? De repente uma pessoa que não conheça a obra original Death Note, como um filme que vai te apresentar sangue, tripas e cabeças sendo cortadas, a pessoa vai assistir as cenas e vai falar, nossa, foda, legal, gostei. Mas só isso, obviamente, pra quem conhece a obra, não vai fazer sentido nenhum, nem diferença nenhuma. Mas o problema que eu identifiquei, assim, como a adaptação ele é horrível, a gente vê que os personagens são descaracterizados, a gente não tem umas sacadas que o personagem do Light tem, e bem, eles são bem diferentes. Mas como o filme, ele também não sabe muito o que ele quer, ele às vezes apela pro filme de terror que tem essas mortes, por exemplo, Premonição, parece... Sim. Exato. E também ele tenta fazer com que o Light ou o L sejam personagens espertos, tenham investigação, tenham aquela briga de gato e rato, mas também não funciona. Então o filme não segue uma direção lógica. Não. É um filme que se perde nele mesmo, se perde no que tá apresentando e não sabe nem construir os personagens que tem. Então é um filme que não faz sentido. E é mal construído os personagens, então é uma bosta. A única coisa que eu achei legal é o Ryuki. Eu gostei dele e, caralho, você fazer um demônio com a cara do William Defoe, realmente o demônio ficou bem assustador. Eu gostei do Ryuki também, mas também é um personagem que é descaracterizado em comparação ao da obra original, mas assim, o efeito e o que deram pro William Defoe, ele fez bem, ele é um puta ator, então ele conseguiu mandar bem como o Ryuka, mas o problema é que o personagem é mal construído pra ele, entendeu? Você falando de personagem... Duas coisas, deixa eu só pontuar duas coisas. É, o Ryuki eu não gostei também, porque tipo, mano, o efeito vai que vai, né? E ele sempre mostra ele no escuro, sabe? É lógico. Sim. E, mano, beleza, a voz do William Defoe era bem, tipo, forte, bem presente, sabe? Mas, cara, a personalidade episódio do Rio que não tem nada a ver, velho. Nada a ver. Ele, no anime, ele é muito um cara que, um telespectador, sabe? Um cara que tá só assistindo e vendo, ah, e achando graça, sabe? Nesse filme, não, cara. Ele interfere diretamente nas coisas, cara. Eu vou te explicar. Sabe por quê? Porque falando dos personagens, o Light é o cara mais retardado que eu já então, vi Evandro, na face da Terra. A minha segunda pontuação era sobre o Light. Pra mostrar que o Light é inteligente, os caras mostraram ele fazendo a lição de casa dos caras, velho. É, velho. É muito tosco isso. Isso, cara. Eu vou definir pra vocês. Ó, eu não assisti o anime Death Note. Depois que eu vi esse filme, eu assisti o live action japonês, ok? E assisti... Você assistiu o primeiro, né? É legal. Gostei, ok, beleza. E eu assisti o primeiro episódio do anime. Galera, eu nunca parei pra assistir Death Note, nunca me interessei, sempre sabendo que é uma ótima obra. Caralho, eu assisti o primeiro episódio do anime, eu queria largar tudo que eu tava fazendo e começar a assistir o anime. Porque no primeiro episódio, o Light, ele é apresentado como um personagem foda pra caralho, confiante, extremamente inteligente. E, meu, ele já define o que ele quer ser. No primeiro episódio, isso é muito foda. O Ryuki fica impressionado com a atitude do personagem no anime. Nessa porra desse filme, agora, o Ryuki tem que ficar... E agora, vamos contar uma coisa que eu dei risada alto. Que é a primeira a gente tem a primeira interação do Ryuki com... Nossa. No anime é uma coisa, mas no filme, meu Deus, é bizarra essa cena. Parece não, que isso que eu ia falar quando as pessoas não sabem o que é overacting, assiste essa cena que você vai ter um exemplo do que é overacting. Assiste o Night Wolf ou o Light nesse filme, atuando nesse primeiro encontro. Não, tipo, o Rival tava falando disso, do negócio da diferença do Light, né? Do Kira, né? No filme e no anime. É, no anime, cara, quando ele encontra o Ryuki, ele é um cara que ele tá totalmente de boa, sabe? No filme não é nem overact. Overact é o que o Gary Oldman faz no profissional, tá ligado? Ele já é retardado, velho, o maluco no filme, velho. Já vai no nível ali. É muito retardado. O engraçado é que o Ryuki meio que tem que pegar o bebezinho e acompanhar cada passo. Ó, pega isso, abre a folha, isso. Agora escreve, não tem caneta, né, retardado? Ai, meu Deus, deixa eu dar uma caneta pra esse idiota. Ih, pega a caneta, isso. Agora escreve o nomezinho. Não é banana. Banana não é o nome do cara. Isso, esse é o nome dele. Como é que você quer que ele morra, bebê? Não, bebê, mexerica não é forma de morrer, não. Decapitado, isso. Bom, agora vai assistir, tá bom? Na janela, não. Isso, vai lá, vai. Já tá puta, que caretinho, nossa, velho. Cara, esse cara cria... Ele tem as regras, né, do Death Note, né, cara? E os caras criam regras pra poder montar o roteiro, sabe? Isso é uma preguiça inacreditável, cara. Muito, cara. Agora eu queria tirar uma dúvida com vocês, que eu achei estranho. Ou foi um erro muito bizarro, ou de repente não faz sentido. Pelo que eu entendi no anime, o caderno chega, a pessoa pega, utiliza e o Ryuki aparece. No filme é mostrado o contrário. O Ryuki vem, só porque o Light tá com o caderno na mão e fala, ó, pega o caderno, faz isso, que vai acontecer isso. Faz sentido ou foi um erro bizarro mesmo? Calma aí, eu não saquei, vó. No anime. Então, deixa eu ver se eu entendi, né? No filme, o Ryuki explica pro Light o que é aquele caderno. Ele só pegou. É, e no anime, tipo, mostra que a pessoa vai, usa o Death Note, depois que mata a primeira pessoa, parece que o Ryuki chega e fala, beleza, não, você não, matou? Não. Na verdade, não tem nada a ver, no momento, né, que você encostou no caderno, você pode ver o Ryuki. Ah, beleza. Então, isso aí eu só não eu fiquei na dúvida mesmo. Então, beleza. Então, não foi erro do filme. Pode ser aleatório. Não, pode acontecer ou não. É que, tipo, eles optaram por... No anime, o Light vai lá, curiosamente, lê o que tá escrito naquele caderno, tenta fazer o que ele testa, né? Sem precisar ninguém explicar pra ele. No anime, não. Eles primeiro vão fazer um encontro pro Shinigami vir explicar pro Light o que é aquilo, porque aquele Devil Mental não ia ter capacidade de entender sozinho e não ia ter coragem pra fazer. Uma coisa que eu queria falar é, assim, a gente falou que os personagens são totalmente diferentes, mas pra mim, a personagem mais diferente, assim, que é absurdamente diferente e acaba não fazendo sentido pra trama, é a Mia. Ela é totalmente diferente, velho. A Mia, que é a missa, né, no anime, cara, é muito tosco, velho, porque o Light, ele pega o caderno, aí ele tá sentando na arquibancada, a mina chega e fala, o que você tá escrevendo? Aí ele, não, isso aqui é meu caderno da morte, o cara, ele começa a falar tudo, velho. Cara, é muito tosco. E essa ideia de ser o deus do novo mundo, essas coisas, que é a ideia do Light, né, do Kira no anime, né, não é dele no filme, cara. É a ideia dela, né? E o que eu acho mais tosco, velho. Mostra o quanto o Light no filme, ele é bizarro. bizarro. A Mia toma praticamente a atitude de tudo. Ela era pra ser a principal do filme, velho. E é tão bizarro essa cena dele se apresentando com ela. O próprio Rio que chega e fala: amiguinho, oi bebê. Bebê, não vai dar certo. Não mostra o caderno não, bebê. Filha da puta, você é o deus da morte. Você não pode namorar meninas dizendo que você é isso, seu animal de merda. Cara, a menina domina o Light na porra do filme inteiro. O cara mais inteligente do anime é dominado pela namorada. E não que isso seja um problema, mas quando você trata de uma adaptação e você cria maus personagens, véio, não funciona. É muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. E o L me incomodou pra caralho também. O L tava bizarro. É, é tosquíssimo também, cara. Uma coisa que eu não gostei é que, assim, de início ele foi apresentado como fodão, o gênio, o cara mais inteligente. Depois que o guarda-costa que canta pra ele dormir morreu, ele tocou o modo foda, se virou um bebê com arma. Esse é o meu maior problema com o L. Ele é um cara que ele... Pô, no anime ele não é tão emotivo assim, sabe? Uhum. Mas do nada ele se torna o cara mais... Ele invade, quando ele invade a casa do Light na mesa de jantar. Cara, é muito tosco aquilo, velho. Não, é absurdamente bizarro. Pra você ver o quanto o protagonista, o Light, ele é o pior, um dos piores pontos do filme e é mostrado como um ignorante. Além dessa cena do Ryuki falando: amiguinho, não vai dar certo, não fala pra namoradinha que você é o deus da morte. Mostrando o quanto o cara é idiota, além da cena inicial do Ryuki ter que ensinar passo a passo como o cara usa o caderno, a gente tem aquela cena que, logo quando tem aquele conflito, que a Mia vai fazer uma merda e ele tá reclamando das coisas, ele acha que o Ryuki fez alguma coisa. O próprio Ryuki, personagem, o monstro, o demônio, chega pra ele e fala: Light, faz o seguinte, deixa o caderno em qualquer lugar, deixa que eu vou dar pra outra pessoa. Tipo, ele viu o cara é um idiota e fala: meu, larga esse caderno, vai dormir, moleque, deixa que eu vou dar pra outro cara mais inteligente. Caraca, o filme apresenta o Light como um burro do início ao fim. É o que o autor falou, a única coisa que diz que o cara é inteligente é que ele faz trabalho pro jogo. E o que eu acho mais incrível é que no final do filme, a resolução final do filme, toda a ideia que ele teve tipo uma ideia gigantesca, sabe, em 30 segundos, sabe? Exatamente, como assim, velho? Não faz esse sentido. Esse filme tem duas cenas que eu vou mencionar, elas são cenas mesmo separadas do filme, sem contar os caras enganando o FBI, trocando a cartola, é a coisa mais ridícula que eu já vi em filmes, cara. Porque tem um baile lá, tal, na escola, e o Light vai com a Mia, tal, e ele vai com uma cartola, só que ele sabe que tá sendo seguido pelo FBI, né? Então, durante o baile, a Mia pega a cartola dele e coloca no outro cara e começa a dançar com outro cara. Aí engana o FBI, simplesmente assim, cara. É muito tosco, cara. Os caras não estavam preparados. Outro negócio que eu penso também é da resolução final do filme mesmo. Eu vou dar spoiler mesmo, porque esse filme ninguém merece assistir mesmo. Quando ele... Na resolução final do filme, o Light escreve lá um monte de coisa e tal. E uma das ideias no filme é assim, que o cara, se você escrever o nome da pessoa tal no caderno, e só que destruir a página, queimar ela, a pessoa não morre. Isso daí é uma coisa inventada pro filme, né, cara? Uhum. E quando o Light escreve, a Mia escreve o nome do Light no caderno, né? E começa a chantagear ele, né? Só que na resolução final, o Light, o que ele faz? Ele pega o caderno e escreve um negócio lá. E ele escreve, uma das coisas que ele escreve é o quê? Que é quando, na resolução final, quando eles estão lá na roda gigante, a Mia vai cair e a Mia vai morrer e ele vai cair no lago e a folha do caderno vai cair no fogo, vai ser destruída, sabe? Isso pra mim é muito tosco, sabe? É como resolução. Porque, na minha ideia, o caderno não controlaria a folha cair no fogo, tá ligado? Realmente, pra faz sentido. É muito tosco, cara. Pra mim, ela controlaria só a morte dos caras, sabe? Não, que é o que o Death Note faz, na verdade, né? Então foi uma coisa totalmente inventada pra eles tentarem adaptar um final ali, tentar criar alguma coisa diferente do que as pessoas esperavam ou viram no anime, né? Mas criaram uma coisa ruim, né? Na verdade, quando você faz uma adaptação, você pode até criar uma nova regra. Tudo bem, pode criar uma nova regra. Sim. O negócio pode funcionar. Mas quando a ideia, o todo é ruim, é foda, não funciona mesmo. Tirando essas duas cenas que o Ayrton comentou, que realmente são bizarras, uma que me deu dor de barriga, que eu falei, cara, que desnecessário, vai se fuder, foi quando o Light tava comendo sorvete lá num restaurante X e o L chega, eles começam a se confrontar e tal. Cara, é muito fraco, é muito bizarro aquela cena, é muito idiota dele. Ah, mas vai saber se de repente ele não tá fazendo isso pra ajudar as pessoas. Ah, vai saber se ele não é bom. Caralho, ele deixou na cara que é ele, só botou o tecido na testa. Sou eu que mato, só não quero ser preso porque eu faço o bem. Que coisa bizarra, velho. Não precisa daquilo, meu. Não, é muito ruim mesmo. E uma coisa que, assim, a gente viu, eu vi muito na internet, leio críticas, né, tal, e comentários tal do pessoal falando. Eu vi muita gente comentando que talvez quem não conhece o anime fosse até gostar do filme, mas eu não concordo com isso. Eu acho que o filme é muito ruim, não como adaptação, um filme ruim. E o Ivaldo, não deixa mentir, é uma pessoa que não tinha assistido o anime e assistiu o filme, e o filme é uma merda espetacular. Exatamente. Certo? Completo, porque não constrói personagens. A história é confusa. O protagonista é um idiota. O filme não faz sentido algum. Isto é, a pessoa que não conhece o Death Note e assistiu o filme com a esperança de ter vontade de ir atrás do anime, vai ter que ir atrás na internet por pesquisar das pessoas falando que não tem nada a ver, né? Porque senão ela vai desistir. Complementando o que você tá perguntando, Vinícius, até na questão da minha sensação ao ver o filme, sem conhecer nada ligado ao anime, eu vi a primeira morte, eu tava até com a minha mulher. Falei, nossa, amor, olha, parece até como se fosse um filme de terror, né? Vai ter mortes interessantes. E logo eu pensei, pô, como eu sei pelo menos do que Death Note se trata, então vai ter umas mortes bem boladas. Na pegada de Premonição, ok, mas já tem umas coisas bem boladas, não utiliza muito desse lado mais macabro. Só que nem pra isso, nem pra esse lado o filme vai. O filme não sabe nem pra que direção andar. É muito ruim. Alguém quer fazer mais algum comentário? Quer fazer mais algum comentário, Everton? Não, não merece mais nada, não, cara. Eu acho que esses filmes não merecem muito mais. Death Note realmente é muito ruim, é mais recente. Então a gente viu nessa lista de cagada que adaptações de anime ainda precisam percorrer um bom caminho. Tem outros animes que foram adaptados que a gente também sabe, recentemente, 2017, a gente teve Ghost in the Shell também, que não foi lá muito bem, né? Não foi muito bom e não foi bem avaliado. E a gente tem outras adaptações de anime que vão sair, não que eu tenha alguma na cabeça, assim, ah, essa aqui vai sair, mas com certeza alguém vai alguma hora, vai fazer alguma coisa. Ah, de mangá tem o Battle Angel Alita, né, cara? E que já que saiu. No final do ano, é verdade. E tem o Naruto, né? Naruto que estão falando que vai sair também. E que já saiu há um certo tempo atrás, teve Speed Racer também, que é uma merda, mas inacreditável que a gente nem colocou na lista, por sinal. Não, sim, tem outros que já saíram, né? É, mas, assim, é aquela eterna... Em comparação às adaptações de games, tipo, eles vão continuar tentando, mas eles ainda não entenderam como fazer. E essa lista de cagada, bem fingida, mostra que eles realmente não sabem o que fazer. Agora, pra gente terminar, eu quero saber qual que é o pior desses filmes que a gente escolheu. Ivaldo. Dragon Ball Evolution. Everton. Não tem nem comparação, né, cara? Dragon Ball Evolution é uma ofensa maior que tem, né, cara? É, essa aí é meio boiada, né? Eu vou votar em Dragon Ball Evolution como o pior, mas o Death Note, ele ficou com vontade de superar. Ele só não supera porque realmente Dragon Ball é absurdamente ruim. Não faz sentido nenhum. Mas o Death Note ficou com muita vontade. E como tá mais fresco na memória, eu tô com mais raiva dele agora, ultimamente. Mas enfim, vamos terminando por aqui mais um podcast. Querido ouvinte, manda e-mail pra gente sugerindo outros filmes, comentando pra gente outros filmes que são adaptações de anime, que são muito ruins, que você acha muito ruim. Se você gostou de algum anime dessa lista, se você quiser comentar alguma coisa que a gente falou no cast, acrescentar, falar mal de novo, pode falar, manda e-mail pra gente, nerdpatriarca@gmail.com. Acesse a gente nas redes sociais, curte a gente lá, Facebook é @nerdpatriarca, Twitter @nerdpatriarca. Acesse o site www.nerdpatriarca.com.br. Coloca lá os seus favoritos, todo dia tem matéria, a gente tá matéria, notícias, os outros podcasts todos estão lá, todo domingo a gente lança. Assina nos seus feeds, e é isso aí, domingo a gente tá de volta. Falou, galera. Falou.